Se não tiverem espaços com livros, não há cidades modernas. Se não tiverem espaços de cultura, não há cidades dinâmicas. Se não tiverem criadores culturais, esse é um traço, são os traços de cidades dinâmicas, de cidades convivas, com vida, cidades onde acontecem coisas, onde se juntam pessoas e onde se debatem ideias. Aliás, a produção literária está associada precisamente ao confronto de ideias. É importante para as nossas livrarias, para aqueles que aqui proporcionam em Oliveira do Hospital, pelo Conselho, a venda de livros, a cultura em forma de livros às pessoas, e são também uma forma de dar vida, de pulsar essa cidade que queremos moderna, aberta e diversa. Em nome da ADI, Agência para a Promoção do Comércio de Oliveira do Hospital, mas também de Tábua, agradecer a quem todos os dias tem a porta aberta para vender livros, jornais e ensinar mais aos oliveirenses.